promessa contigo, pra te mostrar que nessa luta ele é teu abrigo. Mais uma vez o mar se abrirá para você passar. Toque no mar, deixe de lado essa história e viva a sua vez. Passe a seco no novo caminho que se fez. No deserto ouviram que Deus fez água jorrar. Quando pensares que tudo terminou.